por onde andarás, mi general. Sabe quanto custa? A água acabou e o homem se perdeu. Em 2020, general desapareceu. Campo de concentração, sequestro, ação. Ei, amigo, eis a missão. E a ponte anda me generando. Alguém me diga, por favor. A ponte anda me generando. Acabe com esse terror. Alguém me diga, por favor. A forte andas, mi general. Acabe com esse terror. some good to love and I want you to give it some good. I want you to give it some good to love and yeah. Want you to give some good love. E a morte tá na moda, o Superman tá de cadeira de roda. Ultraman e Black Alien trazem a profecia, fumo, DMA. Até um pouco da guerra entre o inferno e o céu. A luz é escuridão, Caim, Abel. Morte anda sem general. Alguém me diga, por favor. A morte anda sem general. Acabe com esse terror. A morte anda sem general. Alguém me diga. A morte anda sem general. Acabe com esse terror.